Pacheco! DJ Anderson Melo, Josias Inigualável e Fagner Digital. Um show de som e luz. Ah, aqui é Barão Vermelho Prime. Estúdio Gambiarra, sua produção perfeita. Just

primeiro foi com o Barão Vermelho Prime! Então arreta! Barão Vermelho Prime! Dário Rocha. Te liga, meu irmão, é o Barão que tá de volta detonando na pressão. No comando tem o Foca e também o Tiaguinho, se liga na produção. DJ Anderson Melo mixando na moral. Joviazinho igualável, DJ Fagner Digital. A equipe tá formada desse balde de gelada que o bicho vai pegar. Barão Vermelho Prime, Barão Vermelho, Barão Vermelho Prime, Barão Vermelho, Barão Vermelho Prime, Barão Vermelho, Barão Vermelho Vermelho Prime, para o vermelho, para o vermelho Prime, para o vermelho, para o vermelho Prime, para o vermelho, para o vermelho. Aqui está Barão Vermelho Prime, som automotivo profissional, Dário Rocha. Te liga, meu irmão, é o Barão que tá de volta detonando na pressão. No comando tem o Foca e também o Tiaguinho, se liga na produção. DJ Anderson Melo mixando na moral. Joviazinho igualável, DJ Fagner Digital. A equipe tá formada desse balde de gelada que o bicho vai pegar. Barão Vermelho Prime, Barão Vermelho, Barão Vermelho Prime, Barão Vermelho, Barão Vermelho Prime, Barão Vermelho, Barão Vermelho Vermelho Prime, para o vermelho, para o vermelho Prime, para o vermelho, para o vermelho Prime, para o vermelho, para o vermelho, para o vermelho Prime, para o vermelho, para o vermelho Prime, para o vermelho, para o vermelho Prime, para o vermelho, para o vermelho, para o vermelho Prime, para o vermelho, para o vermelho Prime, para o vermelho, para o vermelho Prime, para o vermelho, para o vermelho. DJ Anderson Melo, o top DJ do Brasil. Brasil! Pode em casa. Pode em casa. Pode em casa. Pode em casa. Alô, Melri! Gente, voltou com a amiga e foi lá pra casa. E a geladeira pega catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Para. Já pode ficar pelada, não demora. A casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é a que vai em Brasil. É DJ Melly, o S de DJ Mulher, vamos parar. Vai em Brasil. Vai em Brasil. Vai em Brasil. Juntou com a amiga e foi lá pra casa. Pra geladeira pega catuaba. Depois de Scott ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mó criada. Para, já pode ficar pelada, não repara. Minha casa tá bagunçada. Fica travada no meu som, ela te trava. Ainda mais que você tem cara. Ainda mais que você tem uma danada. Olha o Barão Vermelho chegando. A galera já tá endoidando. Esse é o meu Barão Vermelho Prime. Chegando, a galera já tá endoidando. Esse é o meu Barão Vermelho Prime. Vermelho, então não pare. Vai descendo e não pare, não. Alô, DJ, solta o grave. Vai descendo e não pare, não. Essa noite você é só minha. Chamo Josiazinho igualável. No comando, Foca e Tiaguinho. Platinado na voz, Paulo Arthur na produção. Tom Platinado na voz, Paulo Arthur na produção. Olha o Barão Vermelho chegando, a galera já tá endoidando. Esse é o meu Barão Vermelho Prime. Vermelho, vermelho. Olha o Barão Vermelho chegando, a galera já tá endoidando. Esse é o meu Barão Vermelho Prime. Vermelho, então não. sexy no ponto. Tu me deixa desarmado, tô calado, és nota mil. Que até o cego sonha ver, toda chique de doer. Ai, ai, ai, é de doer, tô gamado. Essa mulher é fogo, ela queima-me todo. Eu me derreto logo, ela é. Essa mulher é fogo, ela queima-me todo. Eu me derreto logo, me apaixonei. E com Barão Vermelho Prime eu vou. Barão Vermelho Prime eu vou. Barão Vermelho Prime eu vou. Me entregar nessa paixão. Com Barão Vermelho Prime eu vou. Barão Vermelho Prime eu vou. Barão Vermelho Prime eu vou. Me entregar nessa paixão. Estúdio Gambiarra de Vigia, a mídia que faz a mídia. Vamos lá. Banda, banda, charada, o segredo foi descoberto. E como diz Anderson Melo, Josias que inigualável. E vem chegando o Fagner Digital. E no comando de DJ Tiaguinho. E com o DJ Anderson Melo, Josias que inigualável. E vem chegando o Fagner Digital. E no comando de DJ Tiaguinho. Essa mulher é fogo, ela queima-me todo. Eu me derreto logo, ela é. Essa mulher é fogo, ela queima-me todo. Eu me derreto logo, me apaixonei. E com Barão Vermelho Prime eu vou. Barão Vermelho Prime eu vou. Barão Vermelho Prime eu vou. Me entregar nessa paixão. Com Barão Vermelho Prime eu vou. Barão Vermelho Prime eu vou. Barão Vermelho Prime eu vou. Me entregar nessa paixão. DJ Anderson Melo. DJ Anderson Melo. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Barão Vermelho Prime! Joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir. Quem tenta apagar de santinha, o clima tá bom. Vai, desce, sobe, bebe, vina, mostrando o seu dom. Jogo de combo de Jack, tirou, xandó. Olha a novinha dançando em cima do som. Estúdio Gambiarra de Vigia. Eu vou mandar o grave bater. O Barão Vermelho, agora ele é Prime. Wagner Digital. Barão Vermelho Prime. Banda 007. Aqui é

Rádio Gambiarra. O nosso muito obrigado a todos que apostam e confiam em nosso trabalho.